da Limburgo, está um longo detonamento à posição 3-2. Autorizado, reporte tendo pushback, o posteiro da escolha. Autorizado, chamará o posteiro da escolha. Tá, Ricardo, tá Salvador, o 866, posicionado na posição 11, pode iniciar o curso? Afirmativo, chame Parque 6251. Câmara para o táxi, mandei. Controle, bom dia, Tan Mike X-Ray Alpha, na posição número 12. Mike X-Ray Alpha, prossiga. X-Ray Alpha solicita autorização de reboque para o Finger de número 612. Mike X-Ray Alpha, aguarde para início do pushback. Positivo, Alpha. Para o táxi, Oceaner 6251, com 104 a bordo, 4 horas e 45, Fernando Galeão. Oceaner 6251, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa. No ponto de espera da pista 10, reporte pronto, ajuste 1017. Pátio Índia, Alfa, reportaram pronto no ponto de espera com 1017, nada de curto. Xanef 6251, a linha da cola pistola 0, vento 170 graus, 102. A linha da cola 10-6251. X-Alpha está liberado, reboque? Afirmativo, livre o reboque, o Mike X-Alpha. Positivo, Alpha. Xanef 6251, recola os 39, controle 120, decima 8, bom dia. 1208, 6251, boa. Confirme para todos. Webjet 6749, da Golf, para Costa Guarulhos, 340. Webjet 6749, para Guarulhos, autorizado nível 340, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da Alameda Bridge, aerovia Peru 16, para sair conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5527, Webjet 6749. Presório Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda, Brito, a primeira upper do 16, depois prossegue conforme plano. Aciona 5527, controle Salvador 208, 6749. Webjet 6749, correto, chama pronto para pushback de saneamento. Chamada pronta. Hotel X-Ray, pedindo autorização para retornar ao Finger 09. Ah, livre o regresso, Mike Hotel X-Ray. Controle Mike X Alpha parqueado na posição número 62, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Via Web 5717, centro da Gol. Webjet 5717, pronto, cópia. Webjet 5717 para Galeão, autorizado nível 340, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge, aterrizou no 10, 10 MAP, prossegue conforme a rota do plano, controle de Salvador 120.8, aciona 5532, Webjet 5717. Ok, Galeão, 340 autorizado, decola W0, curva direita, da L e da Bridge, pêndulo 10, Smart, controle 208, 5532 é transponder, 5771, portão 3. Correto, chama para pushback, chamamento, objeto 5717. Chamarei. Uniforme, Mike, uniforme, confirme o vento 140 graus com 10 nós. Confirme se decola da 17 ou da 35. Pode decolar da 35, uniforme, Mike, uniforme. Gente, uniforme, Mike, uniforme para Redenção, nível 260 autorizado, via Upper Zulu 19 inicialmente, mas prossegue conforme rota. Decola da pista 35, saída Momo, transição Nitsa. Controle Salvador 120.8, aciona 5530. Uniforme, Mike, uniforme. Conta autorizado 260 para Redenção, Napa 19, conforme rota. Decola da 35, saída Momo, transição Nitsa. 5530,